Pensar faz bem. Pensar faz bem e nada melhor que começar o dia exercitando nossa capacidade de pensar, pois é nos momentos de reflexão que surgem muitas das soluções. E no espaço de hoje vamos falar de política, né? Mas calma, eu quero falar da verdadeira política e não da politicagem partidária. Deixe de lado por um breve instante outros assuntos que estejam ocupando sua mente para se preocupar com algo que realmente pode alterar não apenas o presente, mas o futuro de toda a nação. Isso tanto para o bem quanto para o mal. O que é que você efetivamente espera e quer que aconteça no país? Você quer o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Ou quer que ela, juntamente com toda a sua base de apoio, permaneça no poder até o final do mandato? Caso o impeachment seja a sua escolha, o que você quer no lugar do atual governo? Michel Temer e o PMDB? Eduardo Cunha como terceiro na linha de sucessão? Renan Calheiros, o presidente do Judiciário? Enfim, ou a convocação de novas eleições? Caso você queira a convocação de novas eleições, para que você quer ir às urnas? Para votar nos mesmos de sempre? Para dar chance a uma nova alternativa política? Enfim, as perguntas e as respostas são múltiplas, mas nosso foco e preocupação devem ser um só. Que tipo de país ou sociedade queremos moldar? Como viveremos no presente e no futuro? Que tipo de herança os adultos de hoje vão deixar para aqueles que virão depois? Obviamente eu não tenho a pretensão de ter nenhuma dessas respostas, né? Mas deixo aqui um alerta. Não se deixe levar por discursos vazios e populistas e por personagens que vestem a pele de messias ou de cordeirinhos, mas que são, na verdade, lobos famintos por poder e pelo dinheiro público. Reflita, pensar pode mudar nosso mundo. Transnotícias Transamérica vai a um breve intervalo e volta na sequência com notícias de Foz, da fronteira e do esporte, aqui na terra das cataratas. Transnotícias, sua primeira informação do dia. Transamérica.